Sapão-cacá, não deixe os cabelos no saco enrolar. Sapão-cacá, sapão-cacá, não deixe os cabelos no saco de pé. Sapão-cacá, sapão-cacá, não deixe os cabelos no saco cair. Sapão-cacá, sapão-cacá, não deixe os cabelos no saco danar. Sapão, sapão, não deixe os cabelos no saco. Peraí, galera, aprendeu legal isso aí? Já, né? Sapão, cacá. Tem que ser legal assim, ó. Enrolar!